Uma página de folclore de António Boto. Campino do Ribatejo, figura que nasce e morre nos campos da beira-mar, tão portuguesa, tão bela na sua simplicidade que até na sua pobreza nunca se sabe mendigar. Entre cavalos e touros, na lesíria ensoalhada, a sua figura esbelta tem um encanto infinito. Barrete verde, o colete bem encarnado sobre a neve da camisa de algodão, jaleca bem recortada, meia branca, os albardões, as espordas, o calção azul cobalto justinho e a cinta escarlate quente da cor do sangue e do vinho. Além daquele valado, as papoilas e os junquilhos fazem troféu. Há mais luz, um fandango vai dançado. Ninguém se mexe, só ele, bamboleado, viril, desempenado, perfeito. E as pernas, como elas dobra, e aquela curva do peito. Traz um cravo na orelha e dança, dança. Mulheres ficaram mudas a olhá-lo. A garotada assobia acentuando o motivo musical, mas a preceito. E o sol, apesar do dia, nascer fosco e marralheiro, parece lume. O fandango, com a graça de um campino, é Portugal verdadeiro.